Ali foi aquela do. Enquanto estavam para queimar John Hans na fogueira, ele disse: vocês podem queimar o ganso. E a palavra Hans significa ganso nos idiomas de origem saxona. Mas dentro de 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não poderão queimar. E em 1517, lá nas portas de Wittenberg, são pregadas aquelas 95 teses. Então, ali começou o meu envolvimento, minha paixão. Preciso conhecer um pouco mais dessa história. E ali, procurando, pesquisando, a gente ouviu falar de sola gratia, sola escritura, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é Romanos 3, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 27. É um texto que fala muito a respeito dessa questão do soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Não diz assim. Texto bíblico. Nos diz assim o texto bíblico. Comenta a revista aí atualizada. Onde, pois, a jactância? Resposta. Foi de todo destruída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. O texto começa fazendo uma pergunta. Onde, pois, a jactância? E para nós entendermos o teor dessa pergunta, basta nós contextualizarmos o início da carta. Onde Paulo começa dizendo, lá no capítulo 1, no verso 16, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também do grego. Porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, pelo que diz o justo viverá com sua fé. Eu gosto da versão, se eu não me engano, não sei se está a Bíblia de Jerusalém, da tradução ecumênica brasileira desse verso, que traduzem no verso 17, que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé para uma fé cada vez maior. Pelo que diz o justo, viverá por sua fé. E no capítulo 1, ainda do verso 18 em diante, Paulo começa a expor que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça que os homens impiamente cometeram. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto na natureza. E aqui eu vejo uma breve alusão ao Salmo 19, onde se lê os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Um dia faz anúncio a outro dia e uma noite a outra noite. Ou seja, Deus deixou na natureza um testemunho, uma revelação de si próprio, para que os homens, olhando para a natureza, eles pudessem conhecer a Deus. E contudo, eles, no lugar de glorificarem a Deus, o Criador de todas as coisas, eles renderam glória e homenagem à criatura humana. Então a humanidade toda está sob condenação porque ignorou essa revelação divina mediante a natureza. O próprio judeu, ele vai dizer no capítulo 2, que se gloria de ser mestre, de ser instrutor de outras pessoas que têm orgulho de conduzir as pessoas à lei, mas Paulo vai colocar que esse judeu não tem vantagem nenhuma sobre o gentio, que, por exemplo, não possuindo lei, faz as coisas em conformidade com a lei. A consciência dele funciona como acusador e, ao mesmo tempo, como defensor. Nós podemos observar essa colocação de Paulo, em outras palavras, no capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 16 da carta aos Romanos. E do capítulo 2, do verso 17 em diante, Paulo vai colocar que a vantagem dele, do judeu, é nula em termos de posição, em termos de privilégio diante de Deus. Por quê? Porque ele recebeu a revelação, mas ele não se comporta de acordo com essa revelação recebida. Então, esse é um preâmbulo necessário para que nós possamos entender o porquê de Paulo estar perguntando onde pôs a jactância. Os homens, o mundo grego, o mundo gentil, havia produzido muita sabedoria, muita iluminação filosófica, mas a iluminação filosófica não dava a eles vantagem alguma. Por quê? Porque eles não conseguiram reconhecer o Criador revelado na própria criação. E, no entanto, o mundo judeu havia recebido inúmeras revelações da parte de Deus, privilégios incontáveis, o maior registro de milagres de toda a história, mas isso não dava a eles também nenhum privilégio diante de Deus. Por quê? Porque eles não responderam adequadamente àquela revelação. E, por último, Paulo vai colocar no capítulo 3, no verso 9 em diante, perdão, no verso 10, quando ele diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles até cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Queridos, quando eu leio esse texto, cada vez que eu volto para esse texto, cada vez que retorno a esse texto, me convenço mais e mais do estado pecaminoso e depravado em que toda a humanidade se encontrava. Então, o primeiro passo para a salvação da humanidade não poderia ser dado pela humanidade. A Bíblia diz claramente, em Efésios 2, verso 1, na versão da Bíblia de Jerusalém: nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Qual é a nossa condição? A nossa condição é de pessoas mortas em seus delitos e em seus pecados. Então, uma pessoa dessa não tem espaço para se gloriar de nada diante de Deus. E aí, quando o apóstolo Paulo pergunta onde pôs a jactância, e nós olhamos para esse contexto todo e vemos que tudo o que era para ser provido para a nossa salvação foi provido pelo próprio Deus e não por nós mesmos. Nós em nós mesmos não tínhamos a condição de nada. Nós não tínhamos a condição de fazer nada. Tanto que João vai dizer: não que nós o tenhamos amado, mas em que ele nos amou primeiro e deu o seu filho para a propiciação de nossos pecados. Ou seja, o passo é dado por Deus. Uma coisa que eu acho interessante, a minha conversão ela foi se dar aos meus 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, que coisa doida. A mãe querendo levar para o parque, querendo levar para o sítio, eu queria ir para a igreja. Eu cresci durante um bom tempo achando que era eu quem buscava a Deus, que era eu quem ia em direção a Deus. Mas o tempo foi começando, uma criança se converte aos 7 anos de idade, e eu aceitei a Jesus numa escola bíblica dominical. E descobri que não aceitei a Jesus. Eu descobri que Jesus me chamou com uma soberana e santa vocação aos meus 7 anos de idade. Eu descobri que ele tocou meu coração e de lá para cá, e não foi apenas uma vez que ele tocou meu coração, de lá para cá, ele tem me trazido para a vontade dele, ele tem me trazido para junto de si com cordas e com laços de graça, de misericórdia e de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas questões, quando nós vemos que a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, se manifesta independentemente de lei. Porque no que tange ao homem, a verdade é única, que todos pecaram. A versão Almeida Revista e Corrigida diz: destituídos estão da glória de Deus. A Almeida Revista Atualizada diz que carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Nós carecemos da presença de Deus. Carecemos da ação de Deus. Então, quando nós olhamos para todos essas questões, essas verdades que são levantadas pelo apóstolo, a única conclusão é que não há dentro da graça, não há dentro da fé, não há dentro do evangelho, não há dentro do cristianismo como um todo, espaço para que o homem se orgulhe de qualquer coisa diante de Deus. Não há. Paulo pergunta onde a jactância. Mas o que é que nós poderíamos nos orgulhar? O que espaço há? Quando nós talvez pudéssemos pensar, conjecturar, que pudéssemos nos orgulhar da nossa condição social, melhor, da nossa condição socioeconômica, que pudéssemos nos orgulhar da nossa condição social, da nossa condição intelectual, da nossa condição física. Nós olhamos para o testemunho das Escrituras, o Espírito de Deus nos fala no lábios do profeta Jeremias, no capítulo 9, no verso 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas em me conhecer e em saber que sou Deus e que faço beneficência, nisto se glorie o homem. Então não há espaço para a jactância humana, não há espaço para a arrogância humana. Esse espaço fica inteiramente acabado, inteiramente encerrado. Por quê? Porque tudo foi feito por Deus e para a glória do próprio Deus. Não é sem razão que o Salmo 115, no verso 1, diz lá: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, o amor da tua misericórdia e da tua verdade. A glória se deve exclusivamente a Deus. No capítulo 42, no verso 6 do profeta Isaías, o Senhor diz: minha é a glória e eu não a darei a outrem, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Ou seja, a glória da nossa salvação, a glória da nossa saúde, a glória da nossa vida, a glória dessa igreja, a glória da nossa chegada ao céu, pertencem única e exclusivamente ao Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória para sempre. Amém. Não há espaço, então, nós vimos aqui que a jactância, ela foi excluída. No capítulo 1, da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo lembra para aquela igreja que estava se orgulhando, um por ser de Paulo, outro por ser de Pedro, outro por ser de Apolo, e alguém que se julgava espiritual dizia: sou de Cristo. Havia muito orgulho. Paulo faz a esses cristãos lembrarem: reparai na vossa vocação. Eu sou muito sábio, segundo a carne, nem ricos, nem poderosos deste mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Para que, e ele diz lá, para que diante dele ninguém se glorie, no verso 29. Aí no verso 30 diz: mas Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, redenção, santificação e libertação, para que, conforme está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se somos sábios, somos sábios porque Cristo nos fez assim. Se somos santos, é porque o Espírito de Deus nos santifica. Se fomos libertos do poder do pecado, se fomos libertos da escravidão do pecado, é a ação do próprio Cristo. Não há mérito para o homem, não há espaço para o homem se gloriar aí. A glória continua pertencendo única e exclusivamente a Deus. E uma coisa que eu acho interessante, quando eu falo da igreja de Corinto, o Espírito de Deus me faz lembrar essa verdade. Era uma igreja com problemas. Problema de unidade, problema doutrinário, mas uma igreja que a graça de Deus estava sobre ela. Sabe por quê? Paulo, ao começar a se dirigir àquela igreja, ele chama aos santos que estão em Corinto. Não eram santos pelos seus próprios méritos, não eram santos pelas suas obras, eram santos porque foram lavados, santificados e justificados pelo sangue de Cristo e pelo Espírito de Deus. Assim é com cada um de nós. O mérito não cabe a nós. A glória não cabe a nós. A glória cabe exclusivamente a Deus. E o seguinte aqui: onde está, pois, a jactância? Ele responde: foi de todo excluída. Quando a jactância humana é excluída, ao crente cabe única e exclusivamente, como nós falamos aqui, citamos em Jeremias 9, 24, que o homem se glorie em conhecer ao Senhor e em saber que Ele é Deus que faz justiça. que o homem se glorie em Cristo. Que o homem se glorie conforme está escrito em Romanos 5, verso 2. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O motivo do cristão para ele se gloriar muda. Quando a jactância humana é excluída, o que está em jogo já não é mais. É, se nós pertencemos à igreja X, quantos metros quadrados o nosso templo tem, quantos anos a nossa igreja tem no bairro. O que está em jogo quando a jactância é excluída, o que entra no cenário é Cristo. O que entra no cenário é a glória de Deus. O que entra no cenário é aquilo que Deus faz com cada um de nós. E quando nós retomamos a esse assunto, eu observo uma questão que Paulo fala ao terminar a carta dele aos Gálatas. Que coisa maravilhosa! Escrevendo para aquela igreja que havia se desviado da simplicidade do Evangelho, que havia entendido que deveria circuncidar-se para ser salva, e Paulo vai escrever dizendo que não, que o caminho não era esse, que o caminho era o caminho do Espírito, o caminho do verdadeiro Evangelho. Lá no final da carta, Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. E gloriar-se na cruz de Cristo, irmãos, não é ter o orgulho de ostentar uma cruz vazia. Não tenho nada contra os símbolos, não tenho nada contra a tradição de nenhuma igreja histórica. Mas entendo o que eu estou tentando colocar aqui. Gloriar-se na cruz de Cristo significa gloriar-se naquilo que a cruz representa, que é a renúncia ao mundo, que é a renúncia à morte para o sistema desse mundo, que é também a renúncia aos prazeres do nosso eu, do nosso ser, que é também o esvaziamento, ou seja, aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser semelhante a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz perante Deus. O exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse a glória de Deus. Esse sentimento precisa existir em nós. Gloriar-se na cruz de Cristo é entender que a cruz é um estilo de vida. Em que sentido que a cruz é um estilo de vida? Foi feita uma oferta a Jesus no monte da tentação. Olha que o mundo! Olha a glória do mundo! Olha os reinos desse mundo! Eu vou te dar tudo se você prostrar e me adorar. Mas Jesus sabia que a vontade do Pai na vida dele não era aquela. E respondeu à proposta de Satanás com a seguinte frase: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E às vezes prestar culto exclusivamente a Deus, quebrar os balins que este mundo nos oferece, reverendo, traz para nós um preço amargo, um preço caro. Traz para nós a recusa, o fechamento de portas, porque é viver inteiramente uma contracultura, é viver inteiramente na contramão desse mundo, que é um mundo que ama a jactância. E por isso o apego cioso a títulos, a posições e a poder, inclusive a tentativa de exaltação do homem, de colocar o homem no centro, quando na verdade o centro é o próprio Cristo, quando na verdade ele é o centro do Evangelho. E eu gosto muito de uma frase dita por Brennan Manning, que Cristo não é apenas o centro do Evangelho, mas ele é todo o Evangelho. E quem quer que apareça no Evangelho é um mero coadjuvante, porque Cristo é o sol, é a estrela que brilha, que apaga o fulgor e o brilho de toda e qualquer pretensão de iluminar ou de brilhar e resplandecer na presença dele. A jactância foi de todo excluída. E aí Paulo pergunta, por que lei? Lei das obras? Esse não diz da lei das obras, o texto diz das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Aqui nós temos duas formas de encararmos a lei. Na primeira, que é a das obras, a lei é um tipo de regra de jogo. Qual é o nome do jogo? Quem acumula maior bônus? Quem acumula maior crédito com Deus? Eu fico um pouco baixo, mas existe no nosso meio pessoas que pensam poder ter crédito com Deus. Em igrejas com irmãs, pelo menos, da realidade pentecostal, não estou falando da realidade neopentecostal, posso falar isso. E o símbolo maior desse relacionamento, os maiores símbolos desse relacionamento de desempenho diante de Deus através do cumprimento das obras da lei, são retratados por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Primeiro, numa parábola onde dois homens vão para o templo orar. De um lado, nós temos o Senhor guardador da lei, o fera, o craque, o fariseu. E, na verdade, ele havia superado a lei. Ele havia ultrapassado as exigências da lei. Eu vou explicar o porquê. A lei só determinava um jejum por ano no dia da expiação. Na lei. Ele jejuava duas vezes por semana. A lei não determinava um dízimo de ervas. Ele disse diante de Deus, eu dou o dízimo de tudo. Resumindo, Senhor, a oração do fariseu, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Não sou roubador, não sou adúltero e nem como esse publicano. Jactância pura. Porque ele entendeu que por dar o dízimo de tudo, que por jejuar duas vezes por semana, ele era distinto dos demais homens. Eu fico me perguntando, será que alguma vez ele teve a ocasião de ler, a oportunidade de ler da sinagoga, Provérbios 20, verso 9, que diz, quem é que pode dizer, purificados todo o meu pecado? Ou Eclesiastes 7, verso 20, que diz lá, não há homem justo que faça o bem e nunca peque. Eu me pergunto isso. Será que nas leituras da sinagoga, esses textos, Isaías 64, que diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia? Será que ele nunca leu? E se julgava o guardião da lei? E do lado dele havia um publicano que, de acordo com o texto bíblico, não ousava levantar a cabeça, mas batendo no peito dizia, se propício a mim, Senhor, que sou pecador. Sabe o que aconteceu, irmãos? Provérbios 3, verso 34, diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça humilde. O publicano desceu justificado diante de Deus e o fariseu não. A arrogância e o orgulho foram derrotados. Mas calma, ainda dentro desse contexto do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, há um outro exemplo de arrogância. Um jovem rico que se aproxima de Jesus, perguntando para Cristo o que é que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E uma coisa, um detalhe que é bem interessante, ele se aproxima de Jesus falando assim, bom mestre. E Jesus responde a ele, por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom senão Deus. As pessoas não entendem isso. Jesus está dizendo para ele: olha, você não é bom. Você não pode fazer nada para herdar a vida eterna, mas eu posso indicar o caminho. É o que está sendo dito nas entrelinhas. E no final, o rapaz não entende muito bem a mensagem, não entende muito bem o recado. E Jesus pergunta bem para ele: você guarda os mandamentos? Guarda os mandamentos, guarda todos desde a minha infância. Tá bom, você quer ser perfeito? Quero! Faz, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, terás um galardão do céu. Eu confesso para vocês que quando criança, ao ler esse texto, eu fiquei chocado. Porque a impressão que me faltou, que me passou, pastor, reverendo, é que Jesus colocou obstáculos para a salvação. Jesus recebeu a mulher samaritana e não pediu nada dela. Eu vejo Jesus recebendo tantas outras pessoas no Evangelho e não pediu nada. Por que para esse jovem ele colocou um preço tão alto, algo tão assim complicado? Isso são coisas que mexem o coração de um adolescente que está lendo a Bíblia. Por que para esse aqui? Quando eu vou para o capítulo 19, que é, em Lucas isso é maravilhoso. Porque Lucas coloca no capítulo 19 um outro homem rico. E a riqueza dele havia sido adquirida por meios ilícitos. Jesus não pede nada de Zaqueu. A única coisa que Jesus pede de Zaqueu é: desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E quando Zaqueu desce e recebe Jesus com alegria. Sabe o que eu entendi ali? Que quem entende a graça, que quem recebe a graça, em primeiro lugar, um homem orgulhoso não pode receber a graça. Um homem que quer glória não pode receber a graça. A graça é para aqueles que querem dar a glória exclusivamente para Deus. Que bom que ele é louvado a Deus. A graça só pode ser recebida por aqueles que querem dar a glória a Deus. E Zaqueu era um homem nesse perfil, tanto que ele desceu e recebeu a Jesus com alegria. Quando o homem entende a graça, ele relativiza tudo mais: suas posses, seus bens, seu conhecimento, tudo. Tanto que Zaqueu disse, sem Jesus pedir nada, Zaqueu falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, e a partir de hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu uma coisa? Nada. Jesus pediu para entrar na casa dele somente. Então, querido, andar pela lógica e pela dinâmica das obras, isso tudo é o Evangelho, é o Espírito de Deus nos mostrando que eu não tenho que ter um currículo extenso que vá daqui ao centro do Rio de Janeiro para ser algo diante de Deus. O currículo que eu preciso para que Deus me considere é que eu seja menor, é que eu humilhe, é que eu me quebrante a cada dia, é que eu peça a Deus um coração. Não foi à toa que Davi pediu: Senhor, dá-me um coração quebrantado e contrito e sustenta-me com espírito voluntário. Não foi à toa que Davi falou: Senhor, um coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás. Não foi sem razão, meus amados e queridos irmãos. Porque para Deus o que importa é aquele que tem um espírito contrito e abatido. É esse que Deus atenta para o justificar e também para o vivificar. Então, obras que salientem o nosso currículo diante de Deus. Só tem uma. Foi a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou nós estamos de posse dela, ou então, meus amados irmãos, não teremos condições. Tem que terminar. Não. Qual lei das obras, senão pelo contrário? Pela lei da fé. Existem duas óticas de se ver a lei. Uma ótica na qual eu vejo a lei como um conjunto de regras para eu pontuar o máximo dentro de Deus, e uma ótica na qual eu vejo a lei como o dedo de Deus apontando o meu pecado e me quebrando diante da presença do próprio Deus, pedindo a ele a sua graça e a sua misericórdia. Permitam cantar um hino? No meio da mensagem de Deus, certo? O hino 15 da Harpa Cristã, vocês devem ter alguma versão aqui ordinária utilizada por vocês. É que um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada a exaltação de Jesus me escondeu. Senhor me achei. É por isso que está aparecendo um monte de tabelinhas. E nos reformados, né? A função da lei é nos mostrar a espada do juízo de Deus. É que nós olhemos e falemos, Senhor, eu não tenho condições. Porque, até porque se os 10 mandamentos, no lugar de 10, fossem 9, seria uma maravilha. Porque começa dizendo, não terás outros deuses diante de mim, beleza? Não farás para ti imagem de escultura, uma mão com açúcar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, irmão, maravilha, nem falo mais o nome de Deus, até perde, a gente perde até a pronúncia dele. Lembra-te do dia do sábado, opa, é só lembrar. Fácil! Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. Aí o décimo estraga a festa, pastor. Lá no décimo a festa é estragada. É, mas não estraga de festa, não cobiçarás. Peraí, como é que é? Não cobiçarás. Repete de novo, não cobiçarás. E vou reforçar. Não cobiça o jumento do teu próximo. Não cobiça a casa do teu próximo. Não cobiça a propriedade do teu próximo. Não cobiça a mulher do teu próximo. Quer que eu fale mais? Não, para por aí. Fica atrás disso. Quem de nós não cobiça? Tiago diz, cobiçais nada tens. Nada tens porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis para gastares em vossos próprios direitos. Tiago 4. Quem de nós não cobiça? Todos nós cobiçamos. Todos nós violamos, e o próprio Tiago diz que aquele que viola um mandamento se torna culpado de toda a lei. Pronto, acabou todo o serviço. Acabou todo o serviço. Zerou. Para quem estava brincando de pontuar diante de Deus, zerou tudinho. Voltou tudo ao princípio. Na verdade, o saldo ficou negativo. Dá para chegar? Não, por esse caminho não dá. E por isso, o hino que nós cantamos aqui juntos, é que um dia eu vi meus pecados. É que um dia senti meus pecados e vi. Sobre mim a espada da lei. Porque a espada da lei está colocada sobre nossa cabeça, dizendo, você cobiçou. Você invejou. Pior ainda, você odiou. Quando a gente vai para o Levítico, a coisa fica mais... Porque lá no mesmo versículo, no capítulo 19, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, antes diz assim, não terás em teu coração ódio contra os filhos do meu povo. Quando de nós, quem aqui de nós em um determinado momento não odeia um superior, não odeia alguém que faz um agravo, não odeia alguém que faz o mal. É por isso que nós necessitamos da graça de Deus sobre a nossa vida. É por isso que nós não podemos nos gloriar, vamos nos gloriar de quê diante de Deus? De nada, não há nada em nós para que nós possamos nos gloriar. Então, quando eu olho a lei pela ótica da fé, eu vejo Deus exigindo de mim. Agora, o que é mais interessante, queridos, essa mesma carta aos Romanos, Paulo vai confessar no capítulo 7, a partir do verso 7, ele vai confessar a impossibilidade dele. E o exemplo que ele vai tomar para mostrar que ele não pode, como um homem carnal, cumprir a vontade de Deus em si mesmo, através das suas próprias forças, dos seus próprios recursos, é justamente esse mandamento, não cobiçarás. E ele vai terminar o capítulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa lei? Mas ele vai começar o capítulo 8 dizendo, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei de espírito e vida te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que ele está dizendo ali? Vamos entender isso vendo o verso 3. Portanto, aquilo que era impossível à lei, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança de carne pecaminosa, condenou o pecado na carne. Ei, o que Paulo está dizendo? Que a tentação que nós passamos, Jesus venceu. Jesus suportou e Jesus venceu. E ele dispõe do seu Espírito para nos dar graça. E o verso 4 termina dizendo, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para nós andarmos na vontade de Deus, para nós cumprirmos a vontade, o desejo de Deus, Deus disponibilizou o próprio Espírito dele para cada um de nós. Eu quero que você entenda uma coisa, meu amado e querido irmão. Eu não vou falar sobre esse tema hoje, se Deus permitir que nós voltemos aqui, nós voltaremos. A vontade de Deus para a nossa vida está revelada em Romanos 8, no verso 28, 29 e 30. Está escrito lá: porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque se ficasse somente no amor que nós temos a Deus, o meu amor por Deus não é melhor do que o amor de Davi, e o meu amor por Deus não é melhor do que o amor de Pedro por Jesus. Mas graças a Deus que não termina aí. O verso segue dizendo: a saber, os que são chamados segundo o seu decreto. E o mesmo texto vai dizer: porque aqueles que tantos conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero que nós entendamos uma coisa aqui: ninguém se torna um Shakespeare por ler obras de Shakespeare. Por mais que eu tenha tentado ver Altamiro Carrilho, eu sou flautista, por mais que eu tenha visto Altamiro Carrilho e Hermeto Pascoal, não me tornei nenhum deles. Por mais que nós vejamos assim qualquer ícone de qualquer profissão nesse mundo, nós não nos tornaremos nenhum deles. Mas Jesus deixou o seu Espírito para que nós fôssemos semelhantes a Ele. Jesus deixou o seu Espírito para que o seu Espírito nos ensinasse e nos fizesse andar nos seus mandamentos. E para arrematar o texto aqui, para nós vermos como é que o Espírito do Senhor age, Gálatas 5, verso 22, diz lá o quê? Ora, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, fidelidade. E Paulo vai dizer: e contra essas coisas não há lei. E contra essas coisas não há lei, porque o amor é o cumprimento da lei. Então fica, esconde coisa jactância. Não há lugar para orgulho. A graça elimina. Só a graça tem um profundo relacionamento com todos os demais sóis, mas principalmente com o só lhe deu glória. Porque a graça é de graça justamente para que a glória seja de Deus. Ou como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 4, que também tem queimado no meu coração: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a fim de que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça no amado. Então Deus faz todas as coisas visando exclusivamente a glória dele. Então, meus amados, onde pois a jactância? Não há espaço para a jactância. A glória, ela pertence única e exclusivamente a Deus. A jactância humana, ela é de todo excluída. Se nós olharmos para as páginas das Escrituras, Deus levanta um homem para libertar o Egito, um homem com 80 anos. E a arma que Deus dá ele? Um cajado e uns sinais. Isso é graça, queridos. Deus levanta um homem, uma coisa interessante, Deus levanta um homem descendente, quarta geração de um moabita, quando a lei proibia que a décima geração de um moabita fizesse parte da congregação de Israel, Deus levanta um homem da quarta geração chamado Davi e coloca esse homem no trono de Israel. Isso é o quê? Isso não é outra coisa senão graça. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. E por que é pela graça? Para acabar, para esmagar definitivamente com toda a conjecturação, com toda a jactância, com toda a fanfarronice, para que se alguém tiver de se gloriar, que se glorie exclusivamente em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.